What are midichlorians? It's heroin. Que delícia, cara! Fala, galera! Tá fazendo mais um Bem Amigos! Estamos lá, aqui então, hoje com o Segui. Eu! O Vini. Tu roubou minha apresentação, Zé. Tô triste. Nossos convidados especiais, tão especiais da PAI, Luiz. Opa! E aí? Vim diretamente lá do Geek Burger. É? Diretamente do Espaço Rap Nacional, o Rafael. E aí? Manda um beatbox aí, Rafael. Godoc, eu tô chamando você, se apresenta aí, Godoc. Opa, Shazam Tapioca. Aê! Shazam Tapioca. O Evandro também está com a gente. Opa, sem luz, mas tô aqui. Beleza. Diretamente das trevas. Pior apresentação que a gente já fez no podcast, gente. É nóis. Vocês me dão um segundo só pra eu dar uma trilha sonora aqui, ó, pra essa maravilha aqui, ó. Pronto, Evandro, continue. Então, galera, hoje estamos aqui reunidos, mais um podcast de filosofias do cotidiano. E há muito tempo atrás a gente fez um de gastronomia, né, falando das comidas, deu uma puta de uma briga sobre cachorro-quente, batata palha e jeitos de falar purê. O cara não sabe comer coxinha, cara, vai tomar no cu. O cara não sabe o que é coxinha, maluco. Esse podcast me deixou bugado, cara. Comer coxinha agora... por cima, por baixo, segurando no osso, mas que osso? Ah, meu, como coxinha segurando pelo osso, porra, Evandro, presta atenção, caralho, salgado, porra, tipo, não é osso, né? Então, galera, aqui hoje a gente vai continuar no papo gastronômico, a gente vai falar daquelas histórias de restaurante, morte lenta, podrão de esquina, X-Traveco, Padoca, essa vibe aí vai ser hoje, então. Então vamos começar logo essa porra aí, antes que acabe a bateria do meu celular. Que tópico aí tu quer começar falando aí, já que tu deu ideia dessa pauta maravilhosa? Quero começar num tópico humilde e simples, velho. Porque eu não sei se é porque eu tô ficando velho, tô ficando mais chato que o normal. É que eu tenho parado de ir, tipo, em restaurante, essas coisas, tipo, balada, treco. Eu vou, tipo, em botecolão e pra comer eu vou em padaria, cara. Sério, velho. Eu me sinto até mal se eu vou comer em um lugar que não seja uma padaria. Porque eu não posso pedir, tipo, me vê um pão na chapa, um cafezinho. O que eu ia falar, pô, me vê um cacete aí. Não, e a pior parte, tem que usar garfo e faca. Eu ia na padaria pra comer a laminuta, cara. É. Sim. É que você chama laminuta. A laminuta, cara. A gente chama laminuta de assim, ó. Vem, pão, só ovo, vem. Arroz. É, a gente chama aqui de... O que é prato feito, né? Tipo PF. É o famosão. PF. Bola carte, se você for mais pau no cu, assim. PF é diferente de laminuta. Laminuta é a batata frita, o bife, o ovo e o arroz. O PF é tipo arroz, feijão, um macarrão, uma salada e uma carne, assim. É diferente, não é... A laminuta, cara, é a... Cara, macarrão com feijão, né? Velho, é um treco... É. É que é pra pedreiro, então, né, meu? Aqui, por exemplo... Aqui, sim, mas é que aqui, por exemplo, na laminuta vem arroz, feijão, bife, batata frita, e, sei lá, dois, três tipos de salada. E aí tu pode escolher se tu quer o bife à milanesa, se tu quer o bife de frango, se tu quer o bife... Sim, é. Sabe? Não, esse é aquele que muda, cada dia da semana é, uma mistura diferente. Aqui tem o Tudo Pelo Social, né, que é um... Cara, esse Tudo Pelo Social aí, cara, assim. Quando o Godoca for pra Porto Alegre... Tá, o Tudo Pelo Social, eu levei o Vini lá no Tudo Pelo Social, cara. Cara, esse Tudo Pelo Social, tu escuta falar dele, daí tu fica pensando assim, bah, deve ser um restaurante top. Cara, é um lugar, assim, ó, tu entra lá dentro, daí tu vê que as pessoas lá, elas realmente se importam é com a comida. Porque tu olha pro lugar, ele é zoadaço, assim, tá? O lugar é horrível. Não é pra comer. O lugar é horrível. Só que eu não entendo como vai é que eles lá. Calma, Vini. Calma, Vini. Vai lá pro Pay, pronto. Vini empolga muito com o convidado, cara. Cuba. Cara, mas a diferença. Aqui tem o popular, que é um real. Aqui eu sei. Como é que é? Aquela... Bom prato. Bom prato. Um real, uma refeição foda, cara. Eu nunca fui, velho. Eu não faço ideia de como que é a comida por lá. Aqui tinha o restaurante popular que era R$2 o prato e tinha o dia lá que era tipo um nuggets empanado. O formato do negócio já era formato de havaiana. Era básico. Era só uma empanada frita, cara. Era tenso. Ele só passa no ovo e na farinha havaiana. Aqui o negócio é bom. É tipo um pratão de pedreiro mesmo, tá ligado? Vem uma sobremesazinha, vem um suquinho. Eu falo que a fila é quilométrica, tá ligado? Tipo, mas... Hopi Hari, assim. É que você não tem tempo. Você tem que chegar, pagar, comer e vazar, tá ligado? Tipo, sim, não, não é pra ficar batendo papo, né, cara? Não é pra ficar... Vocês vão me deixar eu interromper vocês agora, porque eu preciso que o Luiz continue falando sobre Tudo Pelo Social, porque senão eu vou ter um treco aqui, porque eu fiquei muito mal. O lance é que eu não consigo entender como é que eles conseguem vender tão barato aquilo, meu. Porque, tipo, é um pedaço de carne gigantesco que o Alaminuta dá pra duas, três pessoas, assim. E, cara, sim. E o bife, a parmegiana, sem mentira, cara. Dá pra quatro pessoas e sobra, assim, cara. O bife à parmegiana é tipo uma prancha de surf, assim. Não sei, é bife mutante aquilo, sei lá, umas vacas. Lembra aquele e-mail, aquela corrente que passava falando do McDonald's há muito tempo atrás, que era tipo um boi criado em tubo, assim. Eu acho que é isso do social, cara, velho. Cara, é boi morto em tempestade com raio, cara. Cara, o Tudo Pelo Social, cara, esse lugar, ele é assim, ó, ele é um corredorzão, ele ocupa uma... E é uma carne boa, né? Inteira, assim, sabe? Ele é curtinho, mas se estica, assim, até o final da quadra. Foi aquele dia que a gente foi comer lá, foi quem foi junto? Fui eu, o Coruja, a Andrea, o Evandro e o Zeis, não foi? O Zeis, eu acho que era. Ou, oh, só pra Manhattan tava junto. Só pra falar acho que o Manhattan também tava junto. Mas, cara, assim, cara, ó, eu e o Coruja. Tô falando, tentando falar isso faz meia hora, cara. É que os caras estavam falando das Laminuta lá e dos trecos. Tipo, aqui em São Paulo tem esses pratos feitos que são tipo, pela segunda tem virada paulista, essas postas assim, tá ligado? Tipo, cada dia da semana um. E tem uns que eles chamam de executivo, que é tipo sempre ou linguiça, ou carne, ou pedaço de frango que tem todo dia. Então é tipo, é o equivalente a isso de vocês, assim. Tipo, você pega, pede, espera chegar, come e já é. Não tem muita interação nem disso, assim. Essa vibe aí. É, aqui tem alguns lugares que tem o PF, assim, que nem tu falou, de cada dia ser um atrativo diferente, mas junto com o feijão, arroz e a salada, assim. Mas é, tem, isso mesmo. Tem esses que são sempre igual, que aí aqui chama a Laminuta, né, que é a batatinha frita, o feijão, arroz e o bife, o ovo ali, né, e aí executivo é os bufês, né, os bufezão, assim, que... É, aqui, então chama prato executivo esses a Laminuta e o bufê, sei lá, bufê. Aí tem o bufê, aí tem o bufê aquilo e o bufê livre, né, a gente tem que ir correndo pro livre. Como até passa mal. Pra mim não vale a pena comer bufê aqui, cara, eu sempre pego no bufê livre. Eu aqui, não, assim, cara, que pega quilo, velho. O que acontece? Aqui, que geralmente, tipo, os lugares que fazem quilo, eles têm um limite que tu chega no quilo, que daí já vira livre, tá ligado? Eu nunca consegui pegar aquilo, assim. Sempre eu extravaso o limite, aí viro livre, assim. O Rafael, que tá aqui na conversa, manja bem disso, cara. O bichinho dá 2,5 kg no teu prato. O bichinho come, rapaz, tá louco, tá doido. Esse é um dos meus tópicos, inclusive. Cadê? Que tá aqui. Restaurante por quilo que para de cobrar em um certo valor e vira comida livre, tá ligado? Cara, eu não conheço isso não, cara. Pô, aqui tem vários, velho. Tem vários, tem livre aí. Se eu fosse no restaurante, de tanto que eu gastar. O que reina aqui é a economia, cara. Tem aquele restaurante assim, é tudo pelo mesmo valor. E um pedaço de carne, saca? Ah, esse tem. 10 pila com uma carne, tá ligado? É. Só falta colocar assim. Carne. Só falta sentar na hora que eu chego no bandejão, vem aquela voz, olha aí, choose your destiny. Não, mas tem uma história muito engraçada. Tinha um cara que trabalhava comigo, né? Que ele sempre almoçava num lugar desses, assim, de 10 pila com uma carne, assim. E aí ele disse que ele viu um cara. E o cara pegou, tipo, duas carnes, assim, e aí ele foi pagar e disse, ah, foi uma carne só. E aí o cara do caixa disse, não, tu pegou duas carnes, tô de olho. Tipo, fez aquele sinal assim, eu tô de olho em ti aí. Tá ligado? O bar da Stinson, assim. Caralho. O cara pega um bifolão e esconde embaixo de todos os arroz. Embaixo do arroz, assim. Pega um bifolão, cara, no arroz. Eu não sei se não é impressionante. O cara escondeu, a pessoa ainda tá de olho, porque é muito difícil o cara olhar. Eu fiquei bugado agora. Ele deve ter olheiro. Mais uma vez. O nego que foi na fila só pra apontar os caras aqui. Mas eles têm, cara. Eles têm olheiro. Eles têm um olheiro no restaurante. Eles têm um olheiro no restaurante. O cara tá ali comendo de bolso, mas ele é gente infiltrada. Um cara com binóculos escondido. Tem. Os caras daqui estão no refri do Burger King, né? É só os fogos. Deixa eu contar. Cara. Uma vez eu fui comer. Peguei por quilo, assim. Tava comendo pouco na época. E aí meu colega foi no... Meu colega pegou aquilo também e tal. Só que... não, pera aí. O meu era livre. Desculpa, o meu era livre. Caralho, e meu colega pegou aquilo. Aí ele resolveu pegar umas frutas ali no buffet e tal, um bagulho. Aí ele, cara, me empresta teu... Aí eu passei a comanda pra ele. Ele foi lá, pegou as frutas, passou, se sentou com as frutas. Daqui a pouco passou uma mulher e anotou livre na comanda dele, assim, tá ligado? Ah. Cara, quando eu tinha uns 12, 13 anos, primeira vez tem, que eu fui... Tem olheiro, cara? Restaurante por quilo, cara, eu não sabia como é que funcionava a restaurante por quilo. Aí, eu e meus colegas, né, fui lá, fiz meu prato, beleza, sentei e comi, né? Tô comendo assim, tô, tipo, na metade do prato, assim, acabou meus bolinhos. O que que eu fiz? Fui lá, levantei, coloquei mais e voltei pra mesa, tá ligado? Tipo, não pesei de volta, não fiz nada. Só enchi mais de prato, comi e fui embora, cara. Tipo, padrão, não sabia, né? Não sabia como é que funcionava. Mas é mó vibe, porque tem tipo aqueles fogueteiros no restaurante, tá ligado? Tipo, quando chega a droga na boca, os negros saem tacando fogo de artifício. É os caras caguetando quem não pagou, sei lá, quem pegou dois bifolão, uns trecos assim. É, cara eu tenho uma vibe assim, tipo, quando eu vou num lugar, eu sempre pego buffet livre, sempre. Sempre, porque pra mim não vale a pena, porque tipo, eu sou magro de ruim, e eu como que nem um sem teto, basicamente. eu chego lá, eu já deixo bem avisado, assim, ó, eu sinalizo pra menina da caixa ali. Morreu. Pra repetir o prato, eu levantei 4 vezes pra repetir o prato, e o cara achou que eu tava de zoeira, pra pegar a comida, eu como a comida, e depois no finalzinho eu pego fruta, eu gosto de comer fruta. Duas vezes pra pegar fruta, cara. E o maluco perguntou, meu, tu vai pagar isso aí, né? Tá de brincadeira comigo e tal. Cara, é livre, eu posso pegar quando eu quiser. Mano, eu tenho que tentar essa tática alguma vez. Eu sempre fiquei com vergonha de novo lá e continuar com de onde eu parei, porque não cabe no prato. Eu não sei se vai dar ruim isso. Eu tenho que estar, cara. Eu não tenho essa vergonha, cara. Eu vou lá, eu pego mais e continuo de onde eu parei. Sim, porque os pratos é muito grande, tipo, os pratos parecem aquelas bacias do McDonald's daqui, e ainda assim. É porque eu não sei se é porque eu me sirvo, tipo, eu não faço aquele prato de pedreiro, sabe? Eu faço um prato normal, e daí se eu precisar comer mais vezes, eu pego mais, entendi? Eu como devagar, eu como muito rápido. É, o Vini humilde simples, né, cara? Vai lá, tem gente, né? Humilde simples. Não choca assim os atendentes, então ele deixa passar, tá ligado? Não precisa esconder carne embaixo do arroz, então tá tranquilo, tá ligado? É que a moral é o cara passar como se ele pertencesse, né, meu? Tu não pode ficar desconfiado, assim, ah, será que eu posso? O cara chega e pega, assim, tipo, e... É, mesa. Ah, tô acostumado com essa porra, né? É, tipo, pô, eu faço isso 2 vezes por semana, moço, eu tô ligado que eu posso, e vai embora, velho. Cara, é, aqui tem um... Esse restaurante registrado e tal, e ele tem aquele preço fixo, né? Ele tem sobremesa, a porra toda, você só paga só a bebida. É tipo R$30, o restaurante abre às 11, fecha 4 horas da tarde, você pode passar o dia lá. Geralmente aqui, geralmente é perto de represa, tem um parquezinho pras crianças, a porra toda. Sim. E eu tava com a minha família, já tava no segundo prato, já esperando sentar pra ver o terceiro, né? Me chega a ser uma família, cara, de fora a fora, e o cara que sentou na ponta, ele pegou um prato, na boa. Eu pensei que ele ia comer com picareta o negócio. Ele botou tudo, eu acho que não explicaram pra ele que ele podia voltar várias vezes na bandeira. Ele foi. O prato dele, ele se girava assim, né? Tipo um churrasco grego de comidas variadas, assim. Girava um pouquinho, tinha lasanha, tinha uma carne de porco, aí virava um pouquinho, tinha uma carne de frango, tinha uma feijoada, virava um pouquinho, já tinha a salada. Era um mini mapa mundi ali, era um mapa de relevo. Uma colmeia, assim. Exatamente. Se você girasse rápido, você pensaria que você tá mexendo com o Goerf ali, cara. Porque é um mato, moral, uma terra. A moral é tu não voltar pra mesa, né? A moral é essa. Tu pega tudo agora uma vez, que é pra não precisar voltar pra mesa, assim. É tipo os americanos com refri e refil, né? Tipo, refri lá é refil em qualquer fast food. E os caras pegam o copo maior, o copo de um litro, que é pra... Só pra não precisar voltar, né, cara? Caralho. É pra quem chegar depois, se confundir e buscar refil no copo, no prato da pessoa. O cara chega com um barril, né? É, que nem esse cara aí. O pessoal vai chegar, pô, onde que eu me sirvo? Ali onde o cara tá comendo. Aí chega o maluco com uma colherzinha, pega um pouco de farofa do prato do cara, bota no prato dele e sai andando. E tem uma filhinha atrás, tá ligado? É. E o cara deu conta, velho. A gente era uma garfada no meu prato, assim, uma olhada no prato do cara. Só pra ver como é que tava, né, cara? É, assim, acompanhando o tempo real, sabe? Assim, eu não ia, é um evento, né, cara? O cara nem sumiu, cara. Do Godoca, cara. Eu ia ter uma hora que eu ia olhar pro Godoca e dizer assim, por gentileza, para de olhar para a minha mulher, sabe? Eu ia ficar com muito ciúme do meu prato, cara. Eu ia dizer assim, velho, dá licença, cara, deixa eu comer, sabe? Tipo, por favor. Olha, podrão, a definição rápida, podrão é só aquilo que a gente come fora de casa ou que a gente faz em casa também? Tipo miojo stand-up, que você pega o miojo, e abre a geladeira e fala, vem tudo pra dentro da panela. Miojo acho larica total, assim, né? É. Acho que não chega a ser um podrão, é só uma necessidade, cara. Necessidade diária. Guerrilha, né, cara, mas... Vida de guerrilha. Podrão é o podrão, cara. Tu vai ali na esquina e dá uma rezada antes. Se tu acreditar em algum deus, tu vai ali. Muitas vezes. O cara vai e bota o salgado no saco de papel, né? Depois de 20 minutos, você levanta o saco de transparente, você vê o que você comprou. Hoje eu comprei, você olha assim o papel. Ah, hoje foi coxinha. Cara, a coxinha é perfeita, assim, transparente. Pra ser podrão, automaticamente tem que ter aqueles ovinhos da Segunda Guerra Mundial lá, tá ligado? Que ninguém nunca pediu na vida. Alguém já comeu esses ovinhos aí, por falar não, nisso? Não, tá louco. Não é de comer, meu. É só souvenir, né? Tipo, é decoração, cara, tá ligado? É pra espantar os maus espíritos. Quando vem os gringos, ele fala, pô, decoração de ovo aqui, ó, R$50, tá ligado? Ô, decoração de ovo, tá lá. Famoso até no meu país, essa porra aqui. Mas podrão, eu trabalhava num lugar muito tempo atrás, assim, tipo, uns 10 anos atrás. E aí, tipo, tá ligado que os restaurantes da volta de onde tu trabalha, tu nunca chama pelo nome, né? Sempre tu dá um apelido, assim. E aí a gente dava os apelidos baseado no preço deles, assim. Tinha um que era o 6 pila fedorento. Que ele era. Que a comida não era tão ruim, assim. Mas o lugar, velho. Tipo, nunca tinha lugar, nunca tinha mesa. O lugar ele tinha dois andares, era o térreo e o subsolo, assim. Aí, tipo, nunca tinha mesa no térreo, porque o térreo não fedia, tá ligado? O térreo era normal, assim. Agora, o subsolo, velho, era um fedor de banheiro, assim, tá ligado? Aquele fedor de esgoto, assim. É tipo de casa, cara, de show ruim, tá ligado? Era tipo comer no banheiro, assim, tá ligado? E aí, daí, tipo, era 6 pila, assim, era barato. A gente ia, mas era 6 pila fedorento, assim. Cara, o lugar era muito fedorento, assim, muito fedorento. Aqui tinha um restaurante que era tipo RPG, assim, o chão era aderência -3. Era tão engordurado o lugar, cara. Você dava um galinho na porta, social, assim, não, mas, já ia, mas aí, cara, você encaixava na mesa. Cara. Dependendo do lugar que tu vai, cara, por favor, faça um bem a si mesmo e não olhe a cozinha, velho. Não olha pro chão. Cara, porque assim, ó, tem um lugar aqui na minha cidade que o pessoal chama de hamburgueria do Zé. E quem cuida é o Zé. E aí teve uns caras uma vez que entraram lá pra ver ele fazer um X, cara. E eles viram uma caixa de gordura da chapa. Bah. E os malucos nunca mais comeram lá, velho. É porque... Bom, tem a história antes de continuar, só pra avisar, o Flammer chegou. Aê! Moribundo Flammer. Mal pra caralho. Começou a falar de comida, apareceu, né, cara? É bizarro. Cada podcast ele tá pior, vai ter um dia que ele não vai participar. Ele vai se escutar as músicas, rodeando o corpo. Vai ter um podcast de luto, onde vocês vão colocar no altar uma faca de cozinha, crocs e um chapéu de cangaceiro. Meu Deus, crocs? Por que crocs? Da mini saga. Em Carlos Barbosa, que eu lembro que eu ia nos festivais de metal em Carlos Barbosa, e uma vez a gente foi num que era na Electric Circus, que ficava na frente desse lugar, que era crepe suíço com dois S, cara. Ah, você contou isso. A porra da chapa do negócio era amarela, tá ligado? Tipo, o negócio era tenso, mas assim, tenso pra caralho. Tinha crepe, tinha chapa. Mas eu aposto que o crepe era bom, cara. Não, o crepe deveria ser maravilhoso, mas aí, tipo, na época do show, eu acho que eu já contei essa história aqui, né, Godot? Sim, contou. Eu tava ficando com uma mina, cara, e daí a mina pediu um xizão pra comer, e eu vi enquanto fazia o x dela. Cara, eu não consegui mais encostar na guria, velho. Nunca comi. Eu fiquei muito na merda. Nunca vi, cara. A guria chegou pra mim e disse assim, ai, depois do show, assim, quem sabe a gente podia fazer a Delbar, não sei se vou poder e tal, depois da semana trabalhar e tal, trabalho. Mas, cara, Vini, trabalhava esses... na época, cara. Esses X que são os bons, Vini. Esses não, são os aí que tá, são bons. Não, devia estar muito bom, cara, mas eu tenho um probleminha. Assim, eu não tenho toque, eu não tenho problema com a limpeza, meu problema é com a sujeira. Mas assim, ó, vocês não consigo comer comida que venha de algo sobre quatro rodas, cara. Eu não consigo, velho. Food truck não consigo comer. Pô, não, cara, consigo comer, come... dogão da praça, não consigo, velho. O dogão, como não consegue, velho? Não, porra. Não rola, velho. Vini, a menina chegou te convidando pra fazer alguma coisa. Tu... Não, depois do show, que tal a gente fazer aí, tu, uma lavagem intestinal, minha filha? antes de passar pro próximo aqui, só fazer um comentário pro que o Godoc tá falando do restaurante lá do RPG. Você tem que rolar um D20, né, sempre antes de entrar lá, só pra garantir, tá ligado? Não, cara, você dá três passos com força, assim, você vai deslizando e encaixando pra já entrar na mesa. Tetris, né, velho? O Godoc fala do restaurante de RPG aí, eu lembrei, eu tava ouvindo e lembrando, né, que quando eu era adolescente, a gente ia pra uma lanchonete e a gente chamava de restaurante milenar, ou as catacumbas. Caralho. A gente dizia que o Wario de lá tinha 1000 anos. O pastel era 25 centavos, brother. Caralho, é muito barato. Como assim, mano? Não era massa, assim. O cara pegava o óleo que já tava meio sólido, fazia no formato do pastel. A gente chegava lá com 5 reais, comprava uns 10 pastéis. 10 não, pô, era muito pastel. Ia jogar RPG, sabe? Caralho. Um câncer atrás do outro. Pastel, RPG, pronto-socorro, era todo final de semana. Depois era... É o pastel Ponte de Safena, né? Caralho. O Rafa, você tem alguma coisa aí pra falar, velho? Olha, eu só tenho o seguinte, que quando você vai comer no lugar, você tem que lembrar sempre da célebre frase, a ignorância é uma dádiva. Se você não sabe como foi feito, você vai conseguir degustar com prazer. Cara, porque você morde o salgado de padaria, tipo, você não olha pra dentro do salgado, cara. O ideal é você nem, não olhar pra dentro pra fazer a mordida, cara. Nem cheira, bota mostarda por cima, porque se tiver azedo é condimento. Uma vez eu fui num... Tinha um churros assim, né, cara? Época que eles aceitavam fichinha de ônibus pra... Aí eu olhei assim, cara, aquele churros muito suspeito. E eu, cara, tô com vontade de comer churros, né, cara? Foda-se o busão, vou a pé, mas como um churrão, né, churro com doce de leite, né, cara? Eu olhei assim, tá, vou comer. Cara, vai dizer que o brother chegou e mordeu teus churros. Não, pode ver goiaba. Eu passei, cara, eu comi aquilo lá, eu passei mal. E eu nunca mais comi doce de leite, tá ligado? Churros eu continuo comendo super de boa. Foi mais maligno. Não sei se vocês têm churro salgado, velho. Tem. Não, mas tem chocolate. É churro salgado? Churro salgado recheado com creme de bacon, velho. Que não, isso? Não, creme de bacon é gordura, porra. Não quero, cara. Que negócio horrível, mano. Que isso? Mas daí não vai no açucrinho na canelinha daí, né? Ou vai? Vai sal. Vai. É. Sal grosso nessa porra. Sal grosso. Sal grosso, os torresminhos colados no churro. Vai um crumble de bacon, assim. Credo, mano, churro salgado é um bagulho que nem faz sentido, mano. Credo. Eu gosto, cara. Cara, quanto menos sentido, mais delicioso. É verdade, isso eu não posso negar, cara. Eu não posso negar, é verdade. Esses negócios de lanchonete, cara, nunca coma pimenta, cara. Nunca. Os bolinhos, isso me, né, lembrou, me lembrou uma história maravilhosa, velho. Pimenta refil, os caras pegam, quando tá acabando, pega no vidrão grande e joga mais, eles não lavam antes. Mas então, ali tem pimenta dos 3 anos aberta, cara. Mas pimenta conserva, pimenta conserva, quanto mais tempo melhor, que nem vinho, porra. Não, aperta não conserva, ela vira cultura. E pra algo crescer na pimenta, isso vai te fazer mal. Ele consegue crescer na pimenta, mas o que ele vai fazer no seu intestino? É sabor, cara, é sabor, velho. É condimento. O Godoc, especiaria. Não, especiaria. Não, e se crescer o bicho, se crescer o bicho, é proteína ainda mais, brother. Pra testar com o intestino, pra ver se ele tá saudável. Se crescer alguma coisa é porque é saudável. Exato, se não fosse nutritivo, ele não ia crescer. Exatamente. Se fosse ruim, morria, né? Você falou de carrinho de lanche. É, uma vez eu fui alugar um DVD e tava com meu namorado, e do lado da locadora, o cara tava começando um carrinho de cachorro-quente. Não, cachorro-quente pequenininho, simplesinho e tal. Humilde simples, né? Aí eu fui conversando com o cara, acabei de mudar aqui, a gente ficou inteirando, ele preparando os cachorro-quente e tal. Eu fui, peguei o meu, peguei o dela, embalado pra viagem. Aí a gente andou um pouquinho assim, eu falei assim, gente, peraí, o cachorro-quente tá um pouco menor, né? Na hora que eu abri, o cachorro-quente tava mordido, cara. Eu voltei na barraquinha e falei assim, moço, eu não comi, você viu que eu virei as costas e voltei? Aí ele olhou assim, porque ele tava comendo, meu Deus, o cachorro tá inteiro, ele embalou o cachorro-quente errado. E entregou o que ele tava comendo. Ele te deu o dele. Falou descontão, né? Aí tu percebeu que o cachorro-quente que tava mordido tinha duas salsichas, né? Era especial. Mas o meu é que assim, o meu medo de tipo, justamente, o erro foi meu, ali, que nem o Rafael falou, cara. Eu vi o cara fazendo o negócio e fiquei com um nojinho. Mas eu não sei, cara, eu não consigo comer essas paradas de carrocinha, de carrocinha, de branca, cachorro, porra aí, cara. É coreana agora. Calma, filha da puta. Eu fico assim de comer essas paradas porque eu tenho medo, sei lá, cara. Ele falou, especialista, eu tenho medo de virar um Fremen depois de comer um bagulho desse, tá ligado? Vini, tá a lá. Parada é que nem religião, pô. Você tem que ter fé, você não pode ver. Você tem que só acreditar. Cara, intestinal, velho. Ele não consegue comer estrogonofe se ele vê o pessoal colocando o creme de leite. Ele fala que ele dá nojo e ele não consegue comer. Ele come leite assim, eu não consigo. Então ele não come estrogonofe, ele come frango cozido, sei lá, tipo. Não, ele só come arroz e dane-se, mas. Se ele não vê o fuzil, ele come arroz e pera, ele só come estrogonofe se ele não vê ninguém preparando estrogonofe, é isso? Exatamente. Só o produto final. É naquela base da ignorância também. Ele come. É uma questão de fé, cara. Mal olhado e botulismo só dá em quem acredita. Ô Luiz, puxa um aí, puxa uma história aí. Ah, que pesado, tem uma. Esse domingo agora, eu fui numa parada que tem aqui no Rio Grande do Sul. Geralmente nas cidades que são mais colônia italiana, alemã, tem muito, assim, tipo um café colonial, que é tipo. Conhece o conceito de smorgasbord da Suécia? Saúde. Lá, que é tipo uma mesa com tudo. É tipo uma mesa com tudo, assim. Tipo, tu entra no lugar e tu paga um preço único, assim, e eles botam tudo que é comida na tua mesa. Assim. Eu tô ligado, tá ligado? Pão, tipo um piqueniquezão. É isso. E fritura, e vinho, e suco, e chocolate quente, café, chá. Tudo, cara, tipo, tudo. Feijoada, popó de camarão no café da manhã, tá ligado? É sério. Acarajé. É sério. Dobradinha. bacon. De dendê. Eu sei como é. O nome disso aí é buffet do Montana, cara. O Montana Grill grande é nesse nível. É, do é lado um tá uns queijos, do outro tá feijoada, no meio tá sushi. Você fala, cara. Na real, eu vou morar aqui. De seis pila lá que o Luiz falou, tá ligado? Velho? Eu vejo muito isso. Mas continua, o cara chegou. A gente chegou lá e o cara chegou, ah, vocês querem chocolate quente? Eu disse, tá, quanto é que é? Não, não, tá incluso, então traz. A gente tá perguntando, cara. Traz ou não? Não traz. Isso é uma coisa, tá incluso também. Amigo, fale para as pessoas da cozinha que elas vão ter que revezar. Calma, gente, só 50 por vez, velho. Meu, tinha um porco no colorido assim, olha aqui o filho da puta, eu não vim aqui pra brincar, eu vim aqui pra comer. Cara, porco empanado, que eu acho que eu comi sozinho aquilo, cara. E aí eu falei, caralho, porco empanado, velho. É um porco que é frito. Cara, uns pedaços de porco empanado, assim. Daí eu falei pro garçom, cara, a gente precisa de mais desse porco aí. E aí o cara trouxe mais, assim, e eu comi. Tipo, ele matou o porco, tá ligado? Eu botava no pão com mostarda, assim, cara, e picles. Meu, tu não tem ideia. Café da manhã saudável do caralho, cara. O que me lembra, só voltando um pouco ao lance da Laminuta, cara, porque tem alguns lugares, tem tipo, vem a Laminuta, vem o pratinho com bife, batata frita, arroz, feijão e tal, mas eles não falam que a recarga é de graça, cara. Os caras são filha da puta, meu. Pode pedir mais, mas os caras não te avisam, tá ligado? Tipo, ah, tu vai querer mais ovo, tu vai querer mais não sei o que lá e tal. Os caras trazem e o valor já tá incluso, porque tipo. Tem um lugar aqui que o nome é Petit Flair, que tem uma das melhores alamedutas que eu já comi na minha vida, cara. E a recarga é de graça, só que o cara recarga, não fala. É muito engraçado. Eu já fui em buffet de alaminuta, cara. Eu já fui em buffet de alaminuta. Daí tu vai ali, tu paga 27 conto na alaminuta, cara, tu come até morrer, velho. Tem um buffet de alaminuta que é os almoços, cara, que é genial, assim. Que tu pede, os caras te trazem na mesa, assim, ah, me traz um ovo com a gema mole, me traz bife com queijo, batata frita, os caras trazem na mesa. E já tá incluso, assim. Cara, tu não paga mais. Obrigado. Cinco ovos fritos. Só pra refrescar minha memória aqui, o que é a laminuta mesmo? É o ovo frito, o bife, arroz, a batata frita, arroz, feijão e batata frita. Certo. Só achei que o vídeo ia mandar um tua mãe no meio também. Tua mãe. Eu tinha certeza que ele tava até esperando aqui pra dar um. É porque, tipo, um efeito sonoro. Cada região tem esse tipo de prato, né? Assim, que é um arrumadinho de alguma coisa. Uhum. Qual é a da virada paulista aí, seguir? Ah, eu não sei. É o que vem, é o que oferece na segunda-feira. Não sei o que vem. Vem banana, couve, uns tecos assim. Banana e couve? É, a parada é salgada, viu, brother? O Pedreiro Edition tem banana e couve no prato. É tipo isso. É irado, meu. Aqui tem um arrumadinho, né? Que é charque picada com. Caralho, é tubarão, Flamengo. Corre! É. Não, corre nada. Corre que se virar furacão, charque. Você tá fudido, meu irmão. Aqui, charque é carne seca, né? Não. Charque picada com a verdurinha. Que fica gravata, a dica aí pro Evandro fazer o charquinado. Né? Leva um feijão verde também, tá ligado? E tipo, é tudo misturado, sabe? É uma parada sinistra, velho. Foi tipo um baião de dois? Não, porque ele não leva arroz. Evandro, pega a foto de um tornado, sei lá, e bota um monte de carne em volta dele, tá ligado? Bota no panel. Sharknado. Se alguém não conhece aí, o Diego pode até confirmar. Se vocês tiverem a oportunidade de comer baião de dois, comam. É arroz com feijão no forno, cara, mas é foda. Mas tem um carmezinho. Sim, e é uma delícia. É uma delícia. E quando é bem feito, leva creme de nata, velho. É bom pra caralho. Credo. É bom. O negócio é dar liga na carne. Tipo, creme de nata é creme de leite. É aquele creme azedo? Não, azedo não. O creme de nata é creme de leite. Do leite batido, pô. É creme de leite in natura. Isso. Isso, fresco. É nome gourmet, tá ruim pra caralho. Eu tô no meu passo. Pô, o negócio é de baião. O negócio é tão nordestino que tem até o ritmo chamado baião, porra. Sim. Vem chamar de gourmet é foda. O Evandro, manda uma lembrança aí pra galera. Cara, eu tô quietinho porque eu tô com um delay fudido, né? Tá godocando pra caralho, né? Godocando pra caralho. Mas eu tava lembrando de quando. Porra, o cara vai ficando mais velho, é foda, né? Mas quando o cara ia nos lugares e destruía, assim, rodízio de pizza, churrascaria. Ah, assim. É o rodízio da morte que eu coloquei aqui, que eu falei pra vocês. Rodízio da morte. quando é rodízio de pizza com churrasco. Nossa, caralho, também, eu já fui, cara. É, nossa, eu mano. Eu fui ontem. Ultimate Edition. Pô, a vibe aí e disputar com os brothers, tipo, oh, vamos ver quantos pedaços de pizza a gente come. Os nego param em 30, 40. Caralho. Aí você vai cortando os papelzinhos pra manter uma contagem assim. O cérebro não aguenta mais, tá ligado? Não, e é pior assim, cara. Eu lembro de um colega meu que a gente pedia uma pizza tamanho família. E cara, a pizza chegava, a gente só cortava ao meio a pizza, cada um saiu com a metade na mão, assim, tá ligado? Brother. E ainda dobra no meio pro recheio não cair, não é? Calzone com metade do calzone. Eu já fiz isso muito, brother. Aí uma vez, a gente tava voltando do trampo, daí a gente tava indo lá pra casa, assim. A gente, puta, velho, bateu vontade de pedir uma tamanho família ali da sua pizza, né? Ah, vamos pedir. Mas vamos comer lá em casa. E cara, a gente veio no ônibus com a caixa de pizza. cheirando pizza pra galera, tá ligado? No ônibus. Todo mundo filha da puta, né? Isso é a pior coisa, meu. E aquela pizza família no ônibus ali, cara, no colo. Eu sou forma de ver comida no ônibus, cara. Tipo, 6 da tarde, você louco pra chegar em casa, tá ligado? É, o cara morto de fome, daí tem o nego com a comida no ônibus, é foda, cara. Habibs com de carne, cara. Habibs, velho, isso meu, tá pensando essa porra agora. Dá uma turbinada no raspirra de queijo, tá ligado? E mete um presuntolão por cima e mais uns bagulho e põe no micro-ondas, bafo, bom. Pô, é que eu não sei como é pra vocês, velho, mas aqui em São Paulo é bizarro. Porque onde tem, tipo, um terminal de busão, uma estação de metrô, tem o tiozinho dos milho quente, tá ligado? Vendendo. E os nem comendo aquela porra, cheira milho, mano, a sua viagem inteira, velho. Eu não sou muito fã de milho, tá ligado? É bizarro, cara, é bizarro, mano. Milho aqui é mais pra praia. Milho ficou bolado que não entendi comigo. Eu tenho problema com pão de queijo, cara. Tem aquelas calcinhas de pão de queijo, um cheiro forte, cara, me deixa muito mal, assim, cara. Que susto, velho. Acho que você não curte. Eu vou. Não, eu gosto de pão de queijo. Eu anunciei que eu ia fazer pão de queijo quando eu fosse pro Rio Grande do Sul. O cara me solta uma dessa, né? Pois é, né? Não, porra. Não dá bola, Godoca. As outras pessoas te amam. Não dá bola. Até eu que não gosto de queijo comeria. Caralho, posso explicar o que é o Rodízio da Morte? Era Rodízio da Morte? Por favor. Morreu, né, mano? Não. Vocês imaginam um grupo de 8 a 10 moleques, na faixa dos 15 anos, chegando na pizzaria na quarta-feira dia de rodízio. A gente tinha o dinheiro contado pra comprar duas cocas além de pagar o rodízio. Padrão, né, cara? Aí tinha aquele esquema. O cara, a pizza era muito bem servida, muito, muito pesado os pedaços. E o cara já era filho da puta, o dono. Ele já metia 5 queijos de cara, que é pra você ficar estufado. Então ninguém pegava. Botava uns bicarbonato no queijo. Caralho. E olha lá, cara, era competição, assim. O menor, que era, às vezes, eu, ficava na faixa dos 13 pedaços. E a galera com 15, 18 pedaços, assim, até chegar ao ponto que dava orgulho na galera, que o garçom chegava e falava assim: olha, agora só as doces. Pra vocês, para de comer, filho da pra vocês, puta, só né? As doces agora. Era o que a gente fazia, assim, saia da escola, juntava uns 8, 10 caras, ia lá. Ficava das 3 da tarde até as 9 da noite, assim, no... Eu achei que os dois tinham a dizer. Não, porque a gente juntava 8 ou 10 caras, ia lá e falia uma pizzaria. É separada. O Godoka, a gente se juntava quando era adolescente, tipo, lá no interior em Salgueiro, uma lanchonete tentou fazer rodízio uma vez na vida, sabe? Tentou, né? Aí o Flávio foi lá. A gente foi lá, velho. Eu comi 18 fatias, pô. Eu sou magro pra caralho, tá ligado? Caralho. A parte da morte não chegou ainda. A Gangue dos Ex tinha um mapa, a Gangue dos Ex tinha um mapa da cidade onde ele marcava as pizzarias que eles fechavam. Com o X vermelho. X vermelho na pizzaria. Aí no final assim do rodízio, né? Tava molecada e tal. E chegava um filho da puta e botava um copo assim no meio. Aí começava. Era resto de refrigerante, sal, azeite, vinagre, ketchup, borda de pizza. E cada um lascava 2 pontos ali, sabe? Botava embaixo do copo. Não. Uma vez tacaram palito de dente. Tacaram os 4 pesados. Aí quem beber leva o dinheiro, é isso? Quem beber leva o dinheiro. Geralmente todo mundo voltava com o dinheiro pra casa porque ninguém encarava. era beber tudo, a gente não é dar um golinho e acabou, não, vai beber o copo todo de porcaria. Cara, eu gostaria só de relembrar, aproveitar que o Evandro e os Zeist estão presentes, pra lembrar daquela vez que nós fomos na pizzaria, né? Pô, o Zeist arregou, cara. Mas o Zeist alegou lesão, cara, porque ele tinha passado mal. Não, não, mas foi isso, né? Tipo, é que nem eu falei assim, pô, a idade tá chegando, né? Só porque a gente comeu. Só porque a gente fez um churrasco meio-dia e rodízio de pizza de noite, o Zeist passou mal, cara. Não aguentou, né, cara? Tá fraco. Um churrasco meio-dia acabou umas 7h30 da noite. Eu devo ter alimentado lombriga o suficiente pra, tipo, sei lá, cara. Muito tempo, velho. A Thay vai comigo e no começo do namoro ela me passou uma foto escrita: o meu objetivo no rodízio é ver o dono lá no fundo chorando. Mas você já fui em rodízio, né, com ela, e na boa, eu já quase vi o cara chorar. Mas alguma vez vocês já, o lugar encerrou pra vocês, assim, tipo... Cara, aquele dia na pizzaria a gente encerra, né? Ninguém mandou vocês embora, assim. Ó, no lugar que eu fui, o dono encerrou o rodízio no restaurante, virou pizzaria normal depois. Sério mesmo. Nessa pizzaria... Pizzaria normal. Nessa pizzaria que eu ia, e no rodízio de carne, o cara desviava. O garçom já era treinado a, depois de certa parte, não chegar mais. Piruleta, o garçom já dava piruleta, né, cara? O cara vinha com as carnes contadas pra servir as mesas dos lados e faltar na minha, sabe? E acabar o espeto e virar pra trás. Ô Godoka, depois que você falou, depois que a Thay fala que ela quer ver o Doro chorando, eu clica na imagem que eu mandei, eu imaginei ela com essa cara aí, velho. Teve um cara que, por alguma que abriu de segunda-feira o rodízio, cara. Tipo, o maior erro da vida do cara. Só abriu uma vez. Só tava eu e meus três colegas lá, tá ligado? Ficamos só três pessoas a noite inteira lá, cara. E o cara teve que fazer um monte de pizza de sabor diferente, tá ligado? O Vini ia falar que aquele dia encerraram pra gente também, né? É, encerraram pra gente, é verdade. A gente foi quase botaram pra fora. Encerraram pra mim. Eu até fiz amizade com o garçom da sobrancelha zoada lá. Uma vez encerraram pra mim e eu mandei trazer de volta, mandei continuar vindo, assim. Eu tava no. Tava eu e um amigo meu. Eu e uma galera, assim, né? Mas, tipo, tem um amigo meu que come muito, assim, cara, o Chris. E ele tinha comido um Burger King às 5 da tarde, assim. E ele foi, a gente foi no rodízio, assim, de churrasco, que é um lugar que chama Riversides aqui, que tem sushi, massa, comida, churrasco, tudo ao mesmo tempo, assim. E aí ele falou, eu vou só pra tomar uma ceva, não, nem vou comer, assim. A gente sentou na mesa, assim, ele pegou o prato e foi pro sushi, assim, vou comer, assim. Todo mundo já tinha parado de comer, e eu e ele tava comendo ainda, e os caras pararam de trazer, tipo, trazia as picanhas na mesa, assim, né, e aí os caras pararam de trazer pra nós, né. Aí eu disse, opa, chamei o garçom, disse, velho, nós não acabamos ainda, pode continuar trazendo. Aí o cara continuou trazendo mais um pouco, e depois parou, assim, disse, não, agora encerrou, agora deu pra vocês. O cozinheiro tava crítico de internet, internet. Meu site tem muito acesso. O dono do restaurante tá lá, gastando as economias da família pra comprar picanha, tá ligado? Aí você fala, esse dano de cuzão, meu site tem muito acesso, inclusive, moço, Pokémon GO sai hoje. Não, cara, quando você já tiver estufado, eu pelo menos quando eu tô estufado, eu não aguento mais. Eu olho pros objetos em volta, eu noto que eu tô tão pesado que a gravidade já tá fazendo eles aproximarem de mim, assim, sabe? Eu viro pro garçom com o olho sendo cerrado e falo, agora só tender. Tender. Agora só tender. Porque tender é algo que não enche, sabe? Manda só aquele presunto assado lá, vem. Exato, como ele vai derretendo assim na boca, tipo, ele preenche os cantos do estômago, tá ligado? Sim. É a massa seladora, né? Exatamente. Então, me vê uma água com gás e uma rodelinha de limão, que é pra derreter o que tá aqui. É. Teve uma única vez que foi eu e a galera numa pizzaria na Barra Funda, acho que a gente já tinha encerrado aqui em Itaquera, na Zona Leste, já tinha xizinho em tudo quanto é lugar. Na Barra Funda, que é assim, pra quem não sabe de São Paulo, é o extremo oposto da cidade. Aí a gente pera, ficou... não. É o extremo oposto da Zona Leste, cara. É. Exatamente. A Zona Leste já é a desgraça da cidade, né? A gangue dos West tava fazendo o Streets of Rage dos restaurantes, era o Tables of Rage. Já tava fazendo um X no mapa inteiro de São Paulo, né? Esse território já era. É tipo o Arca, né? É tipo Arca, a gente vai dominando os territórios. Tá ligado no Streets of Rage, que você sai batendo, de repente você acha uma lata de lixo com um frangolão? A minha galera. No dos Waste, ele sai comendo, e ele acha um dono de restaurante na lata de lixo. Abrindo na lata de lixo, chorando. Aí, cara, o pior que a gente comeu pra caralho, e tipo, sabe quando você come e você não consegue mais se mexer? Sim. Sei. Eu sei. Só que a gente tava tudo assim, na cidade, tá ligado? Só mexe dos cotovelos pra baixo, assim, sabe? Cara, a só... Ficamos paralisados nessa ação até a estação abrir às 4 da manhã. É o que tem pra hoje, né, cara? Não tem o que fazer, vamos ficar aí, gente. Só um rapidão aqui, velho. O que aconteceu meio que recente, foi da primeira vez que o Evandro colocou aqui em São Paulo, inclusive. Mano, foi um dia que a gente tava bebendo lá, e a gente tava bebendo, acabamos com a Serra Malte do bar lá e tal. Né? A gente começou às 3 da tarde, né, cara? Isso. Aí, tipo, velho, era bizarro, porque a gente tava bebendo, a gente tava bem, a gente pisou fora do bar, a gente tava mal pra cacete, assim. Aí a gente ficou em casa do mal, o Evandro falando que tomava bem flodinho pra ficar doidão, cara. Era um negócio assim, aí a gente pediu pizza, né, velho? Aí, pô, tem padrão, né? Chegou aquela pizza cheirando bem pra caralho, velho. O Evandro sentou, deu a primeira garfada na pizza, mano. O maluco virou culto, assim. Virou. Nunca bebi na minha vida, Stray Edge, tá ligado? Foi uma das experiências mais bizarras da minha vida, tá ligado? E o primeiro pedaço eu nem senti, tá ligado? Daí, tipo, acho que foi o que me acordou, assim. De repente, o Evandro todo mulambento, assim, de repente come o primeiro pedaço. Já tá lá socialzinho e tal, sentando bem, usando o português correto. Velho, foi bizarro, que mano. Pizza, cara, esse ponto do mar. Usando talheres. Comeu talheres com razão. Com guardanapo no colo, assim. Guardanapo de pano no colo. Mano, foi um dos dias mais bizarros que eu já vi na minha vida, cara. Tipo, vibe, mano. Pizza milagrosa, cara. Como é que era? Alguma coisa dos remédios tava escrito na caixa lá. Não, é que fica na Vila dos Remédios. O nome da pizzaria é Pizzaria Brasil. O nome mais genérico do mundo. Boa pizzaria aí, galera. Só pra avisar, aqui na minha pauta tá como pizza milagrosa mesmo, esse esquema. O Gui, me explica um fenômeno que tá acontecendo em São Paulo que eu não tô entendendo. Por que as pessoas aí estão comendo pizza de abobrinha? Velho. Eu vi isso ontem, cara. Cara, eu não acho que isso necessariamente seja ruim. Não é necessário que seja ruim, não. É só comida de porco. É. Eu já comi pizza que é abobrinha, brócolis e brócolis é, pizza de brócolis é bom pra caralho. É gostoso, achei bem gostoso, velho. A abobrinha pegou bem, velho. Eu fiz uma abobrinha bom, cara. Eu fiz a lasanha da abobrinha, velho. Bom pra caralho. Bom, é muito bom, tá louco. Nossa, eu sei que eu tô em minoria aqui. Só que pizza de abobrinha é muito melhor que pizza de coração, cara. Eu ia dizer que eu só ia me espantar quando começassem a comer pizza de coração em São Paulo. Exato. Aí sim eu vou começar a me espantar. Por enquanto tá de boa. Abobrinha tá suave, pessoal. Não tem. Eu tô há 2 anos procurando algum restaurante que sirva pizza de coração aqui em São Paulo e não tem nenhum. Não tem. Provavelmente eu tive que fazer a minha anos aqui, atrás, né? Só que você faliu todos eles, aí fodeu, né? Isso é uma coisa daqui, né? Do Rio Grande do Sul. É. O resto do Brasil não tem o costume, né? Não, X de coração, pizza de coração, cara, tudo que o pessoal abomina. Os paulistas meio que abominam. Não, mas isso, eu acho. Fica a dica pra quem é de São Paulo e curte essas vibes, tipo o Sueste. Tem um cara que é chefe da Kombi, que chama os trecos, chefe na Kombi do chefe, sei lá, um bagulho assim. Depois eu boto o link chefe aí no post. Que ele é gaúcho, então ele mora aqui em São Paulo e ele só faz lanche tipo típico de lá. Tanto que ele nem chama de lanche, ele chama de X mesmo. Então, tipo, tem X coração, tem aqueles Guaranafruques. Sei lá o nome daquelas marcas que vocês tomam aí. Tem todos esses trecos. Melhor Guaraná do mundo. Então, tem todos esses trecos. Então é bizarro, porque ele chega e fala assim: ah, chega aqui, monta seu chimarrão com a gente, blá blá blá, no consulado gaúcho, não sei o que. Caralho, eu tô boiando, mas isso é muito legal. A minha irmã, ela ficou ontem comendo só salada na porra do rodízio, cara. Eu tava pra dar na cara dela, tá ligado? Aí passou o cara com espeto de coração de frango, de galinha, né, cara? Uhum. Aí o cara começou a botar assim, os coraçãozinhos no prato dela. Aí ela, põe um pouquinho mais, moço. Botou a porra inteira, né, cara? O cara esvaziou o espeto inteiro, tá ligado? No prato dela. Uma salvação ainda, Zoeste. Cara, ela ficou com medo de tirar. Rodízio é igual o Tender, cara. Vai descendo que isso aqui não enche. Pra mim, picanha é assim, cara. Picanha não pesa pra mim. Tipo, como alcatra ao alho também. Alcatra ao alho. Nossa, cara. Vai até falar, chega. Aí o cara passou picanha de porco. Aí, pô, picanha de porco, isso é diferente, cara. Sim, é bom. É bom, cara, é uma delícia. E é cara pra caralho se você for comprar no supermercado. É difícil achar um açougue que venda. E quando você acha, é difícil. É difícil pagar. É. Ô, lá em Salgueiro, velho, eu fui agora no final do ano visitar minha mãe, né? Descobri que tem um lugar que vende torresmo no quilo já frito, velho. Caralho. Eu comprei, pô, um quilo, fiquei comendo, foi um demônio, na rachinha de televisão, comendo torresmo, feito velho. Um porco. É tipo aquele porco canibal. É aquele salgadinho de isopor que você compra, tem aqueles pacotolão de 500 quilos lá, que o maluco milho, pega milho pra você. Pan. Pois é, esse pois é. Esse mesmo. Meu, o cara comer torresmo vendo TV não é pros não iniciados, né, meu? É pipoca from hell, assim. O mundo é não, que porra, né? Pipoca from hell. Tomando uma cachaça assim, cara. Uma cachaça assim. Deu o meu premiado. Tem o meu premiado que tem, às vezes, com um nacão de carne assim, sabe? Pô, aê, peguei sorte grande. Foda. É foda. É tipo o maluco que tirou o tazo cromado do máscara, tá ligado? No salgadinho. A mesma sensação, né, velho? Ou não, que abriu o pacotinho e tinha dois tazos, tá ligado? Sim, cara, sim. O nome do lugar lá em Salgueiro, faz até propaganda, é Porcão. O Porcão. Aí, tipo, eu tenho certeza que o torresmo lá é frito na banha, velho. Porque não tem como, não. A melhor coisa pra fritar é banha, né? É, agora que liberar a banha de porco de novo, né, cara? Fica mais crocantinho, assim, é a melhor coisa pra fritar é banha. Eu não sei se aí tem, mas aqui nos supermercados vendia, eu não sei se ainda tá vendendo, não sei se a vigilância sanitária finalmente barrou esse negócio. Era tipo assim, uma pururuca. Não é pré-frita, mas é de fritagem fácil, assim. Você pega aquele negócio duro pra cacete. Fritagem. É, de frituragem fácil. Ele é um pedaço de couro duro, parecendo vidro de garrafa de cerveja. Mesma cor, mesma textura. Duro pra caralho. E ele é minúsculo, assim. Ele, imagina algo do tamanho do dedinho de vocês. Fininho. Você joga no óleo quente, aquela porcaria começa a fritar e crescer e termina o tamanho que de bengala. Cara, aqui no sul era famoso o bistex. Eu não sei se ia ir pra cima, mas... Sim, mas é um pedaço de vidro que tem uma ereção e vira uma pururu. Sim, sim. Quando vira uma pururu. É bizarro. Eu nunca mais encontrei isso. Eu acho que as pessoas fabricavam, os funcionários começaram a morrer de câncer nos dedos. Isso é a química do mal. Química do mal. Quando você fritava, saiu fumaça cor-de-rosa, né? Não, mas é o bistex de fazer em casa, cara. Que, tipo, é um negócio de cueca, isso aí. Bacon. E tu fritava e virava de cueca. Não, cara. Fritura de cueca é suicídio, velho. Bota o Heisenberg com um chapelão de chefe, tá ligado? E segurando um treco e mexendo a chapa, assim. Exatamente. Depois que eu comecei a cozinhar pra mim sozinho, eu redescobri que fritar linguiça sem camisa é um grande erro. É isso aqui, ó Godoca, dá um confere aqui no link que eu vou mandar. Quando aquela gordura, aquela bolinha de gordura quente bate no saco, né? Que errado, cara. Caralho, essa porra. Que porra é essa, velho? Eu lembro disso, velho. Essa porra é íntia, né? É um baconzinho. É isso aí. Parece um cartão de crédito, mas quando você frita ele cresce. O que o Vini, era mais rústico ainda o negócio, cara. Era uma carne, não tem base. Aquilo era armadura medieval que caiu no gelo e ressecou. E a galera cortou e resolveu fritar e comer, saca? Não tem base. Parece couro curtido. Aquelas lajotas portuguesas, cara, esse negócio aí. É? As lajotas em português, essa porra. Não dá pra falar que é porcelana chinesa porque não é delicado. E alguém mais tem alguma uma história pra compartilhar aí, velho? Cara, sabe que eu lembrei que aí na fronteira de São Paulo com Minas tinha um pratão que era chamado Kaol. Que é o cachaça, arroz, ovo e linguiça. Nossa, é só as iniciais. É, você entrava em qualquer restaurante, qualquer bar, você tinha que pedir um caol, cara. Se você pedisse um prato feito, uma coisa assim, o pessoal não te atendia, capaz de te batesse. Então, eu tô mandando aqui a imagem da belezura. Enquanto você manda aí, só dando um salve que o Bruno, falecido Bruno, rei dos memes. Aê! Aê, seus doidos! Não vai participar não, porque aqui o negócio é no rumo que a gente escolhe. Infelizmente você não tá feliz com o rumo do site. Mandei aí um parecido os vermes. Eu aprendi a ignorar o Vini. Porque o rumo do site. Quando o Vini fala, eu bloqueio. Parece um tentáculo crocante, né? Pois é, eu ia falar isso, cara. É de polvo, né? Aqui, achei o mais parecido, assim, os pedaços de vidro, essas paletas do Satanás. Véi, essa porra tá cru, mano. É cru, é cru. É curtido cru. Ah, meu. Que horrível, velho. Eu trabalho num bar, né, tá ligado? Aí lá tem um pacotinho que vende lá o. Tem o vinho colorido, Flamengo. Tem o vinho colorido? Não, é um bar finesse, né? Ah, então sai dessa chamada, cara. O vinho colorido, velho. O vinho colorido de codorna? É, o vinho da conserva. Ouvinho azul. Ouvinho azul. Não, aí lá tem um pacotinho de torresmo, né, pra galera comer. O Bruno tava muito bêbado, chegou na mulher que tava pagando no caixa, abriu o torresmo, olhou pra ele, dá uma cheirada aqui, vê se não parece uma mal lavada. Caralho. O Vini queria falar uma coisa. Você estava falando, este começou a falar assim, não, aí, de indo pra Minas e tal. Eu lembrei dos saudosos botecos de rodoviária. Nossa! É uma categoria à parte, né? E aí eu me lembro do pastel de rodoviária. De todo o ódio que eu sinto. Agora o Luiz tocou no ponto fraco. O ódio que eu sinto da lancheria da rodoviária de Lages. Cara, como eu odeio aquele lugar. Se eu pudesse escolher um lugar pra explodir ele, destruir ele da existência, era essa porra, porque os filha da puta tinham um pastel de... Vai lá, me vê um pingado e um pastel, tá ligado? Só que a porra do pastel de carne dos caras é virado em azeitona, cara. Eu tinha um ódio daquela porra, daquele lugar. Porque daí tinha mais azeitona do que carne no pastel. Mas tá ótimo, carne barata perto de azeitona. Cara, faz... eu não quero azeitona, cara. Eu quero pastel de carne, cara. É a fuder quando eles largam o ovo inteiro dentro do pastel. Caralho. Não, com casca? Ovo, show. Agora, azeitona, cara, vai tomar no cu, cara. E comer em rodoviária é sempre um treco tenso. Sempre mais porque, caro, tipo, assim, do que deveria ser, né? Porra, vai tomar no cu, tu vai pagar 5 conto um pastel que é tipo, é do tamanho da palma da mão, tá ligado? Na rodoviária tu vai pagar 10 conto um pastel quase, cara, vai tomar no cu. Não, e é sempre ruim as coisas de rodoviária, né? É que nem o bagulho feito de coração, mais, tá ligado? O bagulho feito pra quem tá com pressa, tipo, foda-se, tá ligado? É, e digo mais, cara, na rodoviária de Porto Alegre tem um lugar que deve ter algum pacto com Satã. E rodoviária é um lugar escroto. Rodoviária não, Porto Alegre é um lugar escroto, porque tem aquela porra de comer X com garfo e faca. Vai tomar no cu, come com as mãos essa porra. Filha da puta. Mas serve um X, prensado no prato pra comer com garfo e faca, cara. E aqui o treco me deu uma caganeira do inferno, cara. Vai tomar no cu essa porra. Só porque eu comi dois, eu passei mal demais, cara. Ô meu, aqui tem um lugar que chama Júlio Paris. Que é um tipo, era um trailer de X e o cara meio que expandiu, assim, fez um puxado na volta do trailer, assim. E cara, tu pede o X, não tem como não comer de garfo e faca, porque o X vem com uma capa de queijo derretido, assim, na volta dele. Sabe? Tipo, qualquer lanche que tu pede dele, tipo X, cachorro-quente, eu fui lá e disse, não tô pra comer um X, não tô com fome pra comer um X. Aí pedi um cachorro-quente, cara, o cachorro-quente era uma garrafa pet, assim, com de queijo derretido na volta, assim. Sabe, tipo, não teve como comer todos, tá ligado? Tipo, não tem como pegar na mão e comer. Sabe? Tem que ser de garfo e faca. Os caras inventam essas modas. Ah, eu só agradeço, porque comer coisa que cabe na mão é pequeno. Então, o ideal lá em Santos era muito comum. Nos quiosques, cara, o lanche pra uma pessoa dá pra duas fácil, duas pessoas normais. Uhum. Cara, na cidade que eu morava, eu morei por um ano e meio, tinha umas... Perto da parte turística, assim, tinha uns 6, 7 trailers. A prefeitura colocou e a galera fazia os lanches lá. Tinha uma porcaria de um lanche que custava quase R$30. E a promoção era, se você comesse o lanche ali, você não pagava. O negócio era do tamanho da minha cabeça. Ah, não, aqui tem... Tem o cara pra acelerar assim. O processo, às vezes ele fritar o ovo, o frango, ele já tacava a galinha viva no óleo e botava dentro do pão da coisa. Vai, tudo, né, junto, cara? Só vai, velho. Só vai. É o X-Calota, aqui tem o X-Calota. É, tem o Desafio Coqueiro e tem o Gelson também. Que ele, tipo, o X é do tamanho de 4X, assim. E aí, se tu come os 4, tu não paga e tal. Antes vocês estavam falando do Crítico de X, né? Antes de gravar. E o Tumé, esse meu amigo que faz a página do Crítico X, ele come inteiro o X do Gelson, esse que é uma calota. Assim. Caralho, peraí, esse é aquele do banner lá, que tipo, é 40 conto um X, um negócio assim? Isso, se tu comer 2, tu não paga. Cara, eu tava achando que o nome era calota, não, ele é do tamanho de uma calota, é isso? Do tamanho de uma calota. Jesus, velho, cara, como assim, mano? Calota polar. 4X, cara, o X normal é um quarto dele. E aí, caralho, tu não paga. Eu tô fodido, eu nunca vou não pagar esse lugar aí. Eu não quero deixar as pessoas muito animadas, mas estou pensando em ir nesse Gelson a próxima vez que for a Ponte. Eu sou brother. Deixa aqui assim, a galera começou a falar de queijo aí, eu mandei um vídeo que eu vi na. Aquele, puta que pariu. Ah, cara. Esse filme é muito da hora, cara. Poético. É poético. Porque, o problema é que tem muito queijo nessas porra aí, cara. Será que se eu pedir sem queijo e sem maionese, o cara te bate? Põe, tipo, mais e carne, lanche, mais, né, batata, cara, palha, cara? Ah, ele não põe, mas ele vai rir da tua cara só, assim. Seu lanche só vai vir 50% mais leve, sabe? Ah, não, sem maionese? Tu não gosta de maionese? Eu não posso comer, é que eu tenho que evitar muita gordura e fritura, tá ligado? Então quando eu vou comer um X, eu peço ele sem queijo e sem maionese. Você pede ele sem hambúrguer, você pede ele sem maionese, sem queijo. Só vem o queijo com a tua mãe no meio, porra. Não, ele tem bastante gordura, vi. Não, mas rola. Agora não sei se eles botam coisa a mais, assim, que eles... Pô, eu quero essa promoção aí, mas eu queria que tu colocasse mais batata palha, mais um ovo em cada um, e mais uma linguiçinha, um pouquinho, umas porção de bacon aí, se tu puder botar um brócolis também. O cara vai ficar me olhando pra cara. Brócolis, cara, agora eu lembrei de uma história muito engraçada. Tu tá ligado que aqui tem a hamburgueria do Grêmio, né? E aí, eu entendi a hamburgueria do Gremlin. Aqui tem a hamburgueria do Grêmio. Dei um caralho, porra. O Grêmio não me leva nessa, porra. Bom, e aí eu tava lá com a minha chefe, assim, e aí ela é vegetariana. E ela pediu, ela queria um hambúrguer vegetariano e eles não tinham, tava em falta e tal. Eles, não, mas a gente vai fazer uma versão vegetariana pra ti. Os caras pegaram um hambúrguer, um pão qualquer de hambúrguer, e eles pegaram a comida dos funcionários, tá ligado? Couve-flor, cenoura refogada, assim, da comida dos funcionários, pegaram uma colherada daquilo, tacaram no pão, pegaram e deram pra ela. Show, um hambúrguer, né, vegetariano. Assim. Caralho, cara. Cara, tu vai no lugar que serve um hambúrguer com pão azul e preto. Como é que tu vai pedir um bagulho vegetariano, cara? Eles tinham, tipo, um hambúrguer de soja, só que não tinha no dia, tava em falta. E aí os caras pegaram couve-flor, brócolis e cenoura refogada, assim, que era da comida dos funcionários, tá ligado? Mas tava deram bom, velho. E tacaram ali. Claro que não, né? Ah, às vezes tava, mano. Não, se tivesse, tava valendo, né? Não fui eu que comi, né? Foi ela, tipo, ela deu uma mordida e viu aquilo, tipo, ah, que bagulho escroto. Daí foi, reclamou, assim. Mas muito engraçado. E daí voltou com uns pentelhos e porra, né? Tipo, proteína. Eu falei pra ela, vai vir com catupiry especial esse teu próximo lanche. Catupiry vegano, não matou bicho nenhum. Catupiry sem crueldade animal, só prazer. Falou o Faker aí, que é o cara do mar de porra, né? Vamos aproveitar que a gente tá no, nas finaleiras aí. O Bruno não falou nada. O Bruno, você tem algum treco pra adicionar ou você tá aqui não, só mas de... Nem precisa o Bruno falar, cara. O Bruno tá mutado até agora. O Bruno está mutado, Bruno, se ia te ajudar aí de alguma forma. Tá, falei que ele tá morto. Voltei? Aê, tá aí. Tem alguma coisa de útil pra falar no podcast ou você tá aqui pra falar bosta? Eu nem sei do que vocês estão falando, na real, qual é o tema. Não, só parece que isso é. Poder, tchau, Bruno. Segunda é que tinha um link, na conversa, eu cliquei e aparecia aí. Tamo aí. Conversa, só pra nem no chat. É Marcos de Guerrilha, Bruno, isso aí. Marcos, espalha o link pra tudo quanto é lugar. Ah, deve ter sido no WhatsApp, sei lá. Foi um ataque soviético. Rafa, tem algum treco aí pra falar? Você também que não fala faz uma cota. Qual é o tema? É um breed? Podrão, caralho! Podrão! Podrão! Ah, não sei, Curitiba é uma cidade gourmet do caralho, só tem hamburgueria gourmet nessa porra aqui. Acabaram com a cultura do podrão da cidade, então não tem nada a falar mesmo. Tá, aqui na minha cidade, os caras aprovaram uma lei que proibia carrocinha de cachorro quente, cara. Aí os filhos da puta pegaram e fizeram os food truck. Aí tá, tem uma associação de food truck. Tá bom, acabando o podcast, gente. Aí vazia não, porque tá precisando, eles estão precisando dormir. Fizeram um cachorraço. Vai, Rafa, esvazia tua lista, não sei se você tem lista aí. Não, já foi, já. Eu só fico feliz que eu como bastante, já tá bom assim. Isso já me faz feliz, né? Então, show, velho. Valeu por ter participado aí. Luiz, tem alguma coisa pra falar, pra encerrar? Não sei. Faz teu jabá aí também, aproveita. Jabá também. Ah, pode crer. Olha só, www.geekburger.net. Tamo lá, de tempos em tempos, metendo um podcast com hambúrguer pra gurizada, falando de nerdice e qualquer merda. Volta e meia, a galera participa. De novo, eu deixo o convite pros amigos aí. Se a galera tá vindo, vamos fazer um Geek Burger próxima vez que a galera estiver aí. Opa, sim, eu já tô me convidando. Opa! vamos fazer então, quando vocês vierem pra Comic Con, a gente pinta aí, vamos fazer um Geek Burger então. Falar show. O tema a gente inventa na hora, tanto faz. Assim. Não, eu falei tema, falei, eu levo umas calenas. Calena. Vai se fuder. Godoka, Flammer, Devan, vocês têm alguma coisa aí? Eu tenho duas citações aqui, rapidinho. Manda só aí. Citar duas coisas da minha cidade, que é o Jegs Infarto Morte Lenta, que até o X5 deve ter meio quilo de comida. e a Monster Batata, que sem brincadeira, ela é servida numa bandeja dessa de fast food. É muita batata, cara. É meia lavoura a porcaria do negócio. Meia lavoura? Que vibe, muita batata. Alguém mais aí? Pô, falei, mano. Vai, isso, vai. Pode ir. Só lembro da vez que eu e meus colegas estavam sem dinheiro e eu fingi que era filho de um membro do sindicato dos metroviários pra comer de graça. Não, só agradecer aí a presença do Luiz e do Rafael. Falar pro pessoal curtir tudo que tá embaixo aí no post. Pô, agradece a minha também, Evandro. Ah, toma no seu cu aí, seu trouxa. Vai embora, cara. Eu vou bloquear o Bruno de novo aqui. Eu vou cortar o Bruno aqui pra nem parecer que ele esteve no podcast já, tá ligado? Sim. Antes de fechar o podcast, só falar um teco que eu não falei na minha lista. Eu tô me ouvindo, alguém tá com o áudio estourado aí. Eu marquei pizza caseira com os brothers, porque, pô, fazer pizza caseira nunca dá errado. Os negócios gourmet do Mercadão de São Paulo. Lá no, na Galeria do Rock tem um restaurante. Não, restaurante, não, uma lanchonete que chama Rainha do Paissandu, que se pá, meu vô comia lá, que tem um X-Fartura! Que tem um X-Tudo bom pra caralho. Tem um lugar, eu coloquei também qualquer lugar com mini pizza que custe menos de R$8, porque não sou obrigado, né? E marquei os trecos que é churrasco grego e Nut Bavária. E eu encerro por aqui. Nossa! E pra eu complementar aqui. Vocês foram no Zé do Hambúrguer já? Não sei. Não. Cara, deve ter um Zé por esquina, cara. Chama Zé do Hambúrguer mesmo. É um bagulho violento, cara. Tem um amigo meu que é de São Paulo, daí ele disse, quando tu tiver lá, vai. Aí ele falou, ó, tu pede a batata, mas pede meia batata, senão tu não vai aguentar. Cara, eu sei que eu comia tal da batata, que vem com bacon, cheddar e tal. E aí depois eu fui pedir o hambúrguer, né, cara? E o hambúrguer é um troço gigantesco, assim. E a batata já tinha me derrubado. E chegou o hambúrguer e eu não conseguia comer, assim. E aí eu pedi. E aí, tipo, eu pedi, vou pedir uma limonada, né? Pedi uma limonada pra dar uma quebrada, assim. Eu pensei, pedi uma limonada suíça. Que limonada suíça aqui em Porto Alegre é tipo o limão batido no liquidificador coado, assim. E aí, tem leite. Eu me esqueci que em São Paulo, limonada suíça com leite condensado. Nossa, aí veio nossa. Uma sobremesa, assim, cara. Caralho. Ficou pior, assim. cara, olha pra comida e chora, né? Que vibe, velho. Que vibe. Ah, dependendo do cara, chora de alegria, né, cara? Bah, eu. Caralho, foi bom pra caralho. Tá, eu ia ser de tristeza, com certeza. Com essa encerramos o podcast. Chega, cara, chega. Obrigado a todo mundo. Pô, o podcast terminou cheio de gente aqui na conversa, mano. Tá, tava legal. Nossa, foi muito a fuder, cara. Foi muito caótico. Tem uma galera legal e o Bruno, foi, né, cara? Abraço! Falou, gurizada. Falou!